dia, Espírito Santo, mesmo antes de pisar os pés no chão, eu derramo em fé minha oração, mais do que os benefícios que Deus der. Quero a sua unção em tudo que eu fizer. Hoje é o dia que Deus fez pra nós. Não se desperdice em coisas que são vãs, mas se agarra a chance que esse dia traz de permanecer indesistível e vencer em andar com Deus.